Carrega a chuteira nas costas, pé na estrada e vai treinar. Sol quente na cabeça, mãe diz: menino, não desista. Sem perder a esperança, arruma um bom time, é titular. E no primeiro jogo mandou uma bola na gaveta. E o menino gritou: é gol, dando soco no ar. Soco no ar. E o menino gritou: é gol. Explosão na arquibancada. É, demorou, parceiro. Pedala pra lá, pedala pra cá. Ligeiro na vida do par, Robin o moleque veneno. Quero ver o zagueiro que vai encarar. Drible desconcertante, talento de um grande atacante, deixando na cara do gol. Fabuloso centroavante, vestindo a camisa amarela, se orgulho no rosto revela. Lembrando do campo de terra, sonhava que a vida podia ser bela. Revelado no beira-mar, tipo Pelé dando soco no ar. A vida lhe trouxe o segredo que o futebol é amar. E pá, Underman. E hoje joga no exterior e muita fama conquistou. Porém jamais se esqueceu da dura vida que levou. E se transformou num grande ídolo e se lembra sempre. We'll be right back.